Salve, salve todas as quebradas! O jogo é louco, rapá! Diretamente de Belém do Pará, totalmente neurótico, Lobão MC, o vagabundo guerreiro tá chegando! Vagabundo guerreiro, é desse jeito, nego! Diretamente da terra firme, mas o louco na rima, é desse jeito, rapá! Salve, salve todas as quebradas, todas as vielas, todos os becos.